Seja um chapéu. Gostei desse chapéu. Ou uma coroa. Ah, é uma coroa. Que subiu. Opa! Cai à toa. Oh! Você quer pular, é? Então vamos lá. Pois seja um chapéu ou uma coroa, o que subiu cai à toa. A menos, é claro, que você esteja no espaço. Houston, temos aqui pessoas usando chapéus.